está aqui para te ouvir. Conte para ele a tua situação. Rasga o coração e adore ao rei. Para ele não há impossível, ele é teu salvador. Ele está aqui para te ouvir. Conte para ele a tua situação. Rasga o coração e adora o rei. Para ele não há impossível, ele é teu salvador. Ele é Deus forte e poderoso, não perde a batalha. Se for necessário, entra na fornalha pra dar vitória a você, irmão. Se você crê, se liga nessa hora no trono da glória. Levante suas mãos, receba a vitória. O varão vai te cumprimentar. Ele é Deus forte e poderoso, não perde a batalha. Se for necessário, entra na fornalha pra dar vitória a você, irmão. Se você crê, se liga nessa hora no trono da glória. Levante suas mãos, receba a vitória. O varão vai te cumprimentar. Olha ele aí. Olha ele lá. Ele desceu da glória para te abençoar. Onde ele chega, o mal não resiste, a doença não pode ficar. Ele é o rei da glória. É Jeová. Ele é Deus forte e poderoso, não perde a batalha. Se for necessário, entra na fornalha pra dar vitória a você, irmão. Se você crê, liga nessa hora no trono da glória. Levante suas mãos, receba a vitória. O varão vai te cumprimentar. Ele é Deus forte e poderoso, não perde a batalha. Se for necessário, entra na fornalha pra dar vitória a você, irmão. Se você crê, se liga nessa hora no trono da glória. Levante suas mãos, receba a vitória. O varão vai te cumprimentar. Nessa hora no trono da glória, levante suas mãos, receba a vitória.